japonês na busca do primeiro fogo. É o cidadão na busca da próxima fuga. Homem de bem na busca do último trago. Assim que sigo na busca do pior estrago. Da rima mais singela, do beat que quando bate o coração batuca. Pra nascer um rap louco que toque na rádio. Ou quem sabe o mais louco ainda que não toque nunca. E os meus não toca nunca, caralho. Tudo que vejo é limite, tudo que lê é palpite. No chão duro da city, eu confuso maldade. Eu alerta é convite, troquei a tal da verdade por um bom flow, qualquer beat. Casa de artista, que tal? Ateliê no quintal. Cheiro de pão de café, luz que colore o vitral. Ariste, domingão, beleza na tradição. Maturidade é respeito, isso é só pra quem tem fé. É, mão na massa, vai lá. Faz o seu, faz o sol, faz seu lar. Let's dance mundão, não há mais muro ou prisão. A função destruir. Pernas pra que te quero fugir. Cura pro leão rugir, leão que ruge em doçura. Intimidade é loucura, mas ele é manso. Dois toque balanço, viu só nosso avanço. Sem firula já lanço. Jogo os 90 e nem canso, oh. Tempo de plantar e tempo de colher. Quanto tempo leva pra eu perceber que tudo sempre cresce nessa vida. O tempo nessa vida é o tempo de crescer. Tempo de plantar e tempo de colher. Quanto tempo leva pra eu perceber que tudo sempre cresce nessa vida. O tempo nessa vida é o tempo de crescer. É o camponês na busca do primeiro fogo. É o cidadão na busca da próxima fuga. Homem de bem na busca do último trago. Assim que sigo na busca do pior estrago. Da rima mais singela, do beat que quando bate o coração batuca. Pra nascer um rap louco que toque na rádio. Ou quem sabe é o mais louco ainda que não toque nunca. E os meus, eu não tenho biblioteca porque lê empresto. Voltou, o desapego é o avô do resto. Vou, sigo ausente no ano bissexto. Barriga cheia, full sucesso e alimento texto. Samba de Ernesto, só deixo quieto. Bato cabeça pra esfolar o cabresto. Intenso encontro com o muro que testo. Virou do avesso, por isso cresço. Parei de late tanto, bate um dia atravesso. Errar de forma perfeita, bater a meta desfeita. E o meu papel, depois de cumpri-lo, dobrá-lo. Sinceridade no talo, da minha amiga não fujo. Palavreado tão puro que quando gravo vem sujo. Sigo com raiva de tudo, em desarranjo com o mundo. Falo o que pensa, insulto, pô, tô direto de luto. Palavra morte me cerca, vivo mudando de assunto. Pagando livre, poeta vagabundo de salvo conduto. Tempo de plantar e tempo de colher. Quanto tempo leva pra perceber que tudo sempre cresce nessa vida. O tempo nessa vida é o tempo de crescer. Tempo de plantar e tempo de colher. Quanto tempo leva pra perceber que tudo sempre cresce nessa vida. O tempo nessa vida é o tempo de crescer. Tempo de plantar e tempo de colher. Quanto tempo leva pra perceber que tudo sempre cresce nessa vida. O tempo nessa vida é o tempo de crescer. Tempo de plantar e tempo de colher. Quanto tempo leva pra eu perceber que tudo sempre cresce nessa vida. O tempo nessa vida é o tempo de crescer.